Vieni a camminare. Farò fa WA. É isso aí, farofeiros. Farofa da Boa começando agora. São 7 horas e 1 minuto da noite de Perth, do dia 6 de dezembro de 2016. Hoje vamos falar aqui com o Renato Salim, da Embaixada Brasileira, com a Esther Steingesser, vice-consuleta honorária, e com a Dandara Ramos, sobre o caso Tom, o suposto golpista. Então fica ligado aí, ao vivo, pela 95.3 em Perth, ou pelo site da Seizeba. Ou se não for ao vivo, pela rádio rbg.com. Farofa da WA no ar. Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. Fala aí, galera. Então vamos aí. A frase hoje é: o universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. E aí, o que vocês acham? Mas é bom. Isso aí. Fala isso mais aí? Pertinho do microfone pra gente ouvir também. Você liga meu microfone, por favor. Tá ligado, tá aqui. Da outra vez é. E a frase aí: o universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém? Bacana. Eu concordo com isso aí. Você fica sentido? Na tua, nada te incomoda. Boa, é eu concordo, super tradução. Concordo. Faz sentido. Faz fica sentido. Na tua aí, bicho. Então tá. Então, pessoal, aconteceu alguma coisa aqui? Ó. Então é isso aí, hoje o papo é com o Renato Salim, vai ser pelo telefone. Ele é o segundo secretário da Embaixada em Canberra e vai tirar umas dúvidas nossas aqui sobre o consulado itinerante que está em Perth essa semana, né? Já está pronto aqui. Alô? Alô? Alô? Opa, oi. Oi, Renato, tudo bom? Tudo bem, Marco? Tudo certinho. Renato, vamos falar aqui sobre o consulado itinerante em Perth. Primeiro, como é que você tá, cara? Tudo bem aí com vocês? Como é que tá aí em Canberra? Canberra tá frio e os cangurus estão à solta aí. Ah, é? Solta. Tá certo. Fosse meio cerrado no Brasil. Entendi. Renato, então acho que a pergunta que o pessoal tem feito mais aqui é: o que que o brasileiro consegue fazer no consulado itinerante? É igual aí na embaixada? Ô Marcos, olha, primeiro queria, para mim é uma honra estar falando com vocês e podendo conversar com o pessoal aí com a comunidade brasileira em Perth. Que está ao mesmo tempo tão longe da gente, mas ao mesmo tempo tão perto aí com internet. Hoje em dia a gente faz muita coisa pela internet com a comunidade em Perth. Mas o consulado itinerante está aí agora do dia 5 ao dia 9. Então eles estão aqui agora, né? Estão agora, aí em Perth. E... Bom, basicamente o que o consulado itinerante oferece são serviços que só podem ser feitos pessoalmente. Sim. Pelo brasileiro. Ou seja, todos aqueles serviços que o cidadão brasileiro, residente em Perth, teria que se deslocar para vir a Canberra, fazer sua certidão de nascimento, seu registro de casamento, registro de nascimento, atestado de vida, procurações, alistamento militar, inscrição, transferência, entrega de título eleitoral, pedido de resgate do FGTS, tudo isso está sendo oferecido agora aí. Certo, mas para fazer isso tinha que ter agendado alguma coisa antes ou é só chegar lá e resolve na hora? Não. Tinha que ter agendado. A gente abriu as inscrições já há algum tempo, já abrimos, encerramos. Enchemos a nossa agenda, vamos ficar aí na sede da Brasil WA 5 dias, de 9 às 17, a agenda nos 5 dias está cheia, a comunidade brasileira ficou sabendo pelo site da embaixada, pelo Facebook, pelo site, meios de comunicação do Conselho de Cidadãos, pela Brasil WA também, Então agora o brasileiro que por acaso não tivesse sabendo, ele só pode solicitar no consulado itinerante, sem agendamento, inscrição, transferência e entrega e solicitar a sua entrega de título eleitoral. Entendi. E pro cara que foi pego desprevenido aqui, qual é a frequência que o consulado itinerante vem para Perth? Nos últimos anos foi uma vez a cada ano. Uma vez por ano. Então, uma vez por ano. A gente acha que não é o ideal. A gente acredita que o ideal seriam duas vezes por ano, uma vez a cada semestre. Mas a gente sabe que com a crise no Brasil, o orçamento do governo todo foi reduzido e a gente... É o que dá para fazer, né? A gente gostaria de fazer dois. Vamos ver se com a melhora das condições no Brasil, da economia, a gente possa fazer um por semestre aí em Perth. Certo. E por que não tem um consulado aqui em Perth? Fixo. Pois é, mais uma vez a gente esbarra na questão econômica do país. O governo está sem dinheiro para fazer novos investimentos na área de serviços, e em particular na área de serviços consulares. Então, no momento, a gente não está podendo abrir consulado, mas não é só em Perth ou na Austrália, não. É no mundo inteiro. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, a Austrália tem uma condição assim, que poucos países têm. O Brasil tem aqui a embaixada e tem o consulado em Sydney. Em poucos países, o Brasil tem uma embaixada e um consulado ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, na França, por exemplo, só em Paris nós temos representações brasileiras. Na Inglaterra também, só em Londres. Agora aqui na Austrália temos aí em Canberra e em Sydney. Não é o ideal, mas já mostra que a força da comunidade aqui na Austrália é bem forte. Legal. Agora mudando aqui um pouquinho de assunto, a gente tem uma convidada aqui que vai falar com a gente mais tarde, que ela sofreu um golpe de um brasileiro que envolveu dinheiro e os dois países, né, Brasil e Austrália. A embaixada dá algum suporte para esses casos? Olha, a pessoa sofreu algum golpe, liga para a embaixada para saber como resolver? Sim, assim, dentro das nossas limitações. Porque a gente tem que lidar com a lei interna da Austrália e com o direito internacional também. Então, assim, dentro das limitações que o direito internacional e o direito da Austrália coloca as representações diplomáticas, a gente pode sim atuar em favor do brasileiro aí que está se sentindo lesado por qualquer que seja o motivo. Então, no caso, a gente até recomendaria que essa pessoa entrasse em contato conosco para a gente analisar o caso. Entendi. Você sabe alguma coisa do caso? Ou chegou a escutar falar nesse caso? Não, eu fiquei sabendo muito por alto, mas eu não fiquei sabendo de detalhes, não. Tá, então eu não vou entrar nesse assunto contigo porque é meio complicado, né? Bom, os brasileiros aqui que estamos em Perth, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês aí em Canberra, para se informar sobre a embaixada, essas coisas? Olha, a embaixada tem o site dela na internet, onde a pessoa pode encontrar, o cidadão brasileiro na Austrália pode se informar de praticamente todos os assuntos da esfera consular, mas se ainda assim ele ficar com dúvida com relação a algum serviço, renovação de passaporte, registro de nascimento, seja qual for o serviço, ele pode entrar em contato com a gente sugere que entre em contato com a gente por e-mail. Por e-mail. O e-mail é consular.camberra, com M de Maria, @itamaraty.gov.br. consular.camberra@itamaraty.gov.br. É. Isso aí. Sugere que a pessoa entre em contato por e-mail, que assim a troca de informações fica mais clara e mais segura, já que vai ter um registro, né, das informações passadas pela embaixada ao cidadão. Agora, a gente tem também o telefone da embaixada, que a gente sugere, a pessoa pode ligar se ela não conseguir resolver o problema dela por e-mail, ela pode ligar para a gente. Eu posso dar o telefone aqui? Pode, claro. Então, é o código de Canberra 02 e o número é 627-32-372. Aí, repetindo, 02, código de Canberra, 627-32-372. Tá certo. Muito obrigado, então, Renato. Marcos, deixa eu só te passar aqui uma última informação. Por favor. Que a gente tem um telefone de emergência também, um plantão 24 horas, que o cidadão brasileiro se deparando aí com risco de vida, com constrangimento da sua liberdade de circulação, ou seja, casos envolvendo morte de brasileiros, prisões e outros casos emergenciais, a gente pede para entrar em contato com esse telefone que eu vou te passar, que é 24 horas, que é um telefone celular, então não precisa de código. Uhum. É 0427-127001. Certo. Então, repetindo. É 0427-127001. Certo. Tá certo. Então, se a pessoa quiser entrar em contato normal, o caso normal, a pessoa entra em contato por e-mail ou então pelo telefone 02-627-32-372. Se for um caso espetacular, algum caso envolvendo morte, alguma coisa muito, muito séria, aí é 042-712-7001. Exatamente. A gente recomenda que entre em contato para os casos normais, entre em contato pelo e-mail e também a gente tem o nosso Facebook, pode entrar em contato pelo Facebook também, que é uma ferramenta bem ágil de comunicação. Tá certo. Comunidade. Tá bom então, Renato. Obrigadão aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas suas informações. Muito obrigado. Ô Marco, um abraço. Foi um prazer falar com vocês e poder comunicar aí com a comunidade brasileira em Perth, na Austrália e em todo mundo aí pela internet. Obrigado, o prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado. Vamos. Abraço, tchau, tchau. Então vamos fazer uma pausazinha aqui para os nossos... Uma pausa do quê, né? Tá silêncio. Uma pausa para os nossos anunciantes e já já o Farofa WA está de volta. Com saudades do Brasil? Então não deixe de aproveitar os pães de queijo Tisbury, congelados, prontinhos para assar. Disponíveis no Ulis, IGAs e Farmer Jacks. Garanta já o seu. Olha o expulsão farofa, meu. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou o Tiago. Facebook Tiago Car Technology. Farofa WA. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua Personal Travel Manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Meu nome é Aline, eu adoro Farofa WA e gostaria de pedir toda a forma de amor do Lulu Santos. Então vamos lá, vamos farofar. Ela é sócia fundadora da Brasil WA, já foi membro executivo e secretária honorária da Associação das Nações Unidas de WA e é a vice-consul honorária do Brasil em WA, Steph Kaiser! Tudo bom, Esther? Tudo ótimo. Então tá, Esther, eu tenho um monte de dúvida aqui pra você. Vamos lá. A primeira, eu acho que já é o nome do cargo, né? O que que faz um cônsul honorário? O cônsul honorário, na definição de Itamaraty, não faz nada. Opa, isso é bom, hein? Que belezinha. Todas as... funções que são feitas num consulado da embaixada, nós não podemos fazer. Por quê? E eu acho que eles têm razão no que eles dizem. Uma pessoa que preenche formulários, que decide coisas pela lei do Brasil, tem que saber o que está decidindo. Eles são preparados, eles passam concursos, eles estudam, eles sabem cada coisa que eles estão fazendo. O cônsul honorário é uma posição voluntária que foi criada com pessoas que dão seu tempo e sua boa vontade para ajudar a comunidade brasileira e para ajudar brasileiros em viagem que tenham problemas, tenham situações difíceis que acontecem e também australianos que querem contato com o Brasil. Entendi. Então, por exemplo, lá em Medellín agora, o cônsul honorário teve que trabalhar bastante, né? Deve ter tido bastante coisa para fazer, né? Não é? Foi um caso onde você tem pouca pessoa da embaixada, do consulado, proporcionalmente ao número de vítimas daquela tragédia e tal. Né? Mas isso é uma coisa que é difícil, porque realmente eles procuram mais o cônsul honorário em situações muito difíceis e acontece. Quando o pessoal que vive o dia a dia não sabe o que acontece, acidentes ou prisão ou drogas. Nós temos uma comunidade maravilhosa, os australianos realmente ficam felizes de encontrar brasileiros, de trabalhar com brasileiros, mas tem casos que não são os melhores possíveis e aí o cônsul honorário é que tenta ajudar. E Esther, para você se tornar um cônsul honorário, é através de uma indicação, tem algum concurso, é voluntário, mas como que você consegue, né, ser selecionado para ser o cônsul honorário? O Henry, o meu marido, o Henry, ele trabalhou quando nós estamos na Austrália há 23 anos. Quando nós chegamos na Austrália, depois de uns 3, 4 anos, ele foi trabalhar no Ministério de Agricultura como diretor executivo, responsável por Trade and Development. Então, ele era responsável de tentar mostrar os produtos da DWA para fora da Austrália e também fazer a ligação, a ponte com países diferentes. E, logicamente, que o Brasil era um ponto importante para nós como brasileiros. E quando haviam delegações que vinham aqui, ou se a embaixada precisava de alguma coisa, ele era a pessoa-chave para ajudar a embaixada. Certo. E contato, né? Era o contato. E eles sabiam, e ele, como conhecia toda a estrutura do governo de WA, podia facilitar em vários aspectos. E muitos anos eles queriam já que ele fosse o cônsul honorário, mas como ele trabalhava no governo de WA, você não pode ser cônsul honorário de outro país, porque você está representando a Austrália. Ah, certo. Tem aquela coisa de conflito, poderia ser um conflito de interesse, algo no assim. No momento que ele deixou de trabalhar, eles... começaram a preparar a papelada para ele se tornar. Ah, certo. E como que foi a entrada da senhora junto com ele nesse cônsul honorário? Quando o Henry assumiu o cônsul honorário, ele é filho único, a mãe no Brasil, e ele também viajava muito e começou a trabalhar no Brasil por um tempo para também dar suporte para a mãe dele. E muitos casos que aconteciam aqui, eu tentava ajudar e tinha o contato da embaixada e assumi mais ou menos o cargo sem ser considerada nada pela embaixada. E eles reconheceram meu trabalho. Depois de alguns anos, eles me ofereceram para ser a vice-cônsul, não porque eu sou a esposa, mas porque eu trabalhei duro. Por serviços prestados, né? Então quer dizer que a embaixada... Ela reconhece. É a embaixada brasileira que... Desculpa, gente. Aconteceu aqui um... Imprevisto acontece, né? Então quer dizer que é a embaixada que faz a indicação. Foi a embaixada, foi embaixador que fez indicação. Entendi. É de acordo com o serviço que é prestado, eles reconhecem. É. Entendi. Então, assim, qualquer brasileiro pode ser indicado? Como é que é? Vitalício, depois de que alguém tem uma indicação, vai até o fim? Eu acho que depois de cada 4 anos, eles reavaliam para saber se eles vão renovar a nomeação. Entendi. E o Henry foi nomeado em 2009, em abril de 2009. E eu não estou ainda 4 anos como vice-cônsul, apesar de estar envolvida com os problemas desde o momento que ele assumiu, eu tento ajudar o que eu posso. Inclusive, quando tem casos com mulheres com problema... se é violência ou se é alguma coisa específica de mulher, elas se sentem muito mais confortáveis de ter uma mulher que pode falar com elas. Nesse sentido, eu acho que é muito bom, que funciona muito bem ter um homem e uma mulher ajudando a comunidade numa área voluntariamente em diversos setores. Ah, com certeza. Então, mas então sempre tem um cônsul e uma consulesa, um vice-cônsul e uma vice-cônsul. Nunca teve vice-cônsul. Não. É. Por isso, demorou mais de um ano, porque de fato aqui na Austrália eles estavam em dúvida se ia... Normalmente eles têm vice-cônsul só para pessoas que são diplomatas. E honorário era um negócio novidade. Então demorou um tempo até eles entenderem que era uma nomeação da embaixada e eles aceitaram. Entendi. Perguntas? E como que faz para entrar em contato com vocês? Eu sou a sócia número 1 da Brasil WA. Trabalhei desde o comecinho com um grupo maravilhoso de pessoas. E eu sou a madrinha, porque eu que dei o nome Brasil WA. Olha aí. Como que eu dei o nome? O Henry já era cônsul e ele criou um website e criou um e-mail com o nome Brasil in WA. E nós gostamos do Brasil em WA, e esse que é o Facebook, o website dele e o e-mail, um Brasil em WA. Se vocês vão no Google e põem Brasil em WA, IN, vai pro website do cônsul honorário com todas as informações, telefone e tudo. E quando nós fizemos as reuniões para decidir sobre o Associação Brasileira, muitos nomes saíram como ideias de todo mundo, e eu falei, não, vamos pegar esse, diminuir o Brasil em WA em Brasil WA, e o pessoal gostou. Perfeito. Agora que você falou que você tá desde o início na Brasil WA, veio aqui uma coisa que eu lembrei. A gente perguntou num programa anterior para a Brasil WA e para... Não sei se a gente perguntou para Juliana Areias também, que também está há bastante tempo aí. A Juliana está desde o primeiro minuto também. É que teve uma história aí de um ônibus abandonado da Brasil WA, não teve um negócio desse? Não estou sabendo. Não está sabendo? Pô, então... Perguntamos também para o presidente da Brasil WA, ele também estava... Não, eu tô acho sabendo que isso de alguma aí, festa não. Junina, lá no início, no Clube Português, não? O ônibus, não. Eu também. Então ninguém sabe dessa história. Sabe. Essa história esvaiu-se. Lenda, virou lenda, lenda urbana. Virou lenda. Bom, a gente já tá chegando aqui no final do nosso segundo bloco. Eu vou mandar aqui um recadinho pessoal. Pessoal, manda uma mensagem pra gente que a gente vai botar no ar. Vocês já ouviram algumas mensagens aí no programa anterior e nesse programa também, já teve uma, vai ter mais uma ainda. E você vai concorrer a prêmios no dia 27 de dezembro. Opa! O último programa do ano vai ter, a gente vai sortear uns prêmios aqui. E como é que faz pra participar disso? Tá tudo lá no nosso Facebook, então vai lá, @farofawa, que você vai ver tudo que tem que saber. Galera, domingo tem o terceiro piquenique da Casa de Mãe para as famílias de Perth. Às 15h, neste domingo. Entra lá no Facebook, no Casa de Mãe, para saber detalhes. Ok? Quinta-feira, no The Game Sport Bar. Às 9h, tem Favela Band. Quarta-feira, no The Laneway Lounge. Às 7h, no Rio Soul, do Juliana Frassati Márcio Mendes. Ocean 609. Às 8h, Xoxote Band. Domingo. E domingo. Domingo tem carnaval, hein? Tem carnaval. Opa. Verdade. Às 9h no Rottnest Island. Rottnest Island. Gente, delícia, adoro carnaval. Fora de época, mas tá bom. Tá valendo. Nunca é fora de época o carnaval, né? Tem que ter certo. Pra brasileiro, né? Carnaval 9h. É, o carnaval começa cedo. Oh, lá no Rio também começa cedo. Começa cedo no Rio? Começa também? Bem cedo, não é? 7h. 7h já tá começando o carnaval. Mas é porque é o horário de Brasília, né? Seria 7h, então tá dentro, tá tranquilo. Sossegado. Então tá, então só recapitulando, pra entrar em contato com você e com o Henry, que é o vice-cônsul, entra no... Procura no Google. O Henry é o cônsul. Ela é a vice. É, ele é o cônsul, você é a vice, desculpa. Entra no Google e digita Brasil in WA. Brasil com Z. Com Z. Certo, Brasil in WA com Z. Então tá, pessoal, vamos aqui de música. Esther, muito obrigado, senão vai ficar aqui com a gente no estúdio, mas o próximo bloco vai ser com a Dandara, que a gente vai falar sobre o caso Tom. Tandam. Tandam. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Muito prazer obrigada. Foi nosso. Foi um prazer. Valeu. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au. perf@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, ring, ring, ring. É isso aí, farofeiros, estamos aqui de volta com Farofa WA. Agora a gente tá voltando aqui agora com a Dandara Ramos. A Dandara Ramos é aquela que você conhece lá já do Facebook, do caso Tom, que ela sofreu um golpe. Agora a gente vai saber como é que foi essa história aí desde o início, né? Chocolate. Tudo bom, Dandara? Olá, tudo bem? Tudo chocolate. Chocolate. Chocolate tá dando dor de barriga, gente. Dandara, me conta aí do início, o que aconteceu? Então, é uma prática normal entre os brasileiros, né, de fazer câmbio de dólares por reais. Então, quando você encontra um brasileiro que precisa de real no Brasil, você transfere os reais no Brasil e a pessoa transfere na sua conta aqui na Austrália. O que aconteceu dessa vez foi que a pessoa simplesmente negociou e desapareceu. A pessoa se chamava Simone no primeiro contato, fez toda a negociação, falou que precisava de dinheiro para mandar para a filha. E como isso já tinha acontecido comigo, de famílias precisando mandar dinheiro para os filhos, eu negociei numa boa e transferi o dinheiro no Brasil. A pessoa desapareceu. Era uma conta que ela falava que era da sogra. Enfim, desapareceu e depois só voltou a falar comigo quando eu postei no Facebook, relatei do caso. e falei que a polícia já estava tomando as providências e tal. Então a pessoa, com medo, resolveu voltar a falar comigo e eu consegui rastrear e tal. E aí a gente chegou na pessoa. E aí o cara tava onde? Tava em Sydney. Ele começou a falar comigo ameaçando em outro perfil, que dessa vez se chamava Tom. Por isso os policiais estão chamando o caso do Tom. E ele começou a fazer ameaças e tal, dizendo que o que a gente estava fazendo era ilegal. E daí, como ele me mandou mensagem de novo pelo Facebook, eu consegui achar ele em Sydney. E aí contactei os brasileiros em Sydney também. E aí acharam o cidadão, pegaram ele e levaram para a delegacia. Então, na verdade, você não conhecia a pessoa, você conheceu no Facebook. Isso, no Facebook. Eu já tinha feito isso algumas outras vezes e é uma prática bem comum entre os brasileiros e nunca tinha acontecido nada. Fio, mas você não pesquisou para saber se alguém conhecia? Sim, claro. No Facebook, eu olhei o Facebook... Olhei o Facebook e vi que tinha amigos, que tinham pessoas aqui na Austrália. Então, e a pessoa assim falou comigo no telefone, realmente era uma mulher, eu escutei voz de criança, então realmente tinha filho. Então assim, tava tudo... Entendi. Tava tudo demonstrando ser normal, né? E aí, com qual autoridade que você entrou em contato? No Brasil, eu fiz o BO nas duas cidades, tanto em Minas, porque o dinheiro que eu transferi a conta era de Minas, tanto na minha cidade natal, que é Aracaju. Na verdade, eu fiz em três, porque minha irmã mora no Rio, eu morava no Rio antes, então ela também procurou... lá no Rio, a gente procurou a Polícia Federal e nas outras duas, militar. E aqui civil. Na Austrália? Aqui na Austrália também, a gente chegou aí na Polícia Federal. E, inclusive, como todos os brasileiros estavam falando que era ilegal, não pode trocar moeda, eu perguntei lá no Brasil a todas as autoridades aqui na Austrália, não tem nada de errado. No Brasil, o dinheiro não saiu do Brasil, então zero problemas. E aqui, até 10 mil dólares é possível trocar. Mas essa, no contato de pessoa física. Certo. E essa informação, quem passou, seria foi um advogado? Foi alguém... Não, os próprios policiais e no Brasil os advogados também. É tanto que a gente entrou com um processo em conjunto, inclusive, porque vários brasileiros me procuraram. Foram sete vítimas. Sete vítimas que eu consegui entrar em contato, mas o gerente do banco da conta que eu transferi falaram que foram 12 pessoas. A gente entrou com um processo em conjunto e todos os advogados falaram que... E aqui na Austrália também... Até 10 mil dólares, não tem problema, mas, na condição de pessoa física. Mas não é irregular, não? Assim, por exemplo, você não vai ter que chegar depois... E você vai ter que pagar um imposto, né? Porque se você fizesse uma transação direta entre os dois países, você teria que pagar IOS, teria que pagar uma série de impostos. Uhum, quando você for declarar o seu imposto de renda, você vai ter que declarar que você fez uma... Quer dizer, agora você não fez mais a transação, mas você teria que declarar que você fez uma transação? Então, na verdade, quando você faz o imposto de renda, você vai mostrar tudo o que você fez, né? O que você comprou e tal. O dinheiro tá lá no Brasil, tipo, não saiu do Brasil. É uma transação normal. Eu posso citar que foi câmbio ou alguma coisa assim. Mas, não, pelas autoridades, não tem problema nenhum. O que eu quero saber é como que você declara esse dinheiro como fonte. Fala mais pertinho do microfone. Como você declara esse dinheiro como fonte? Porque quando na declaração do imposto de renda, você tem que dizer a fonte. A Andressa já trabalhou em banco, então ela sabe. Eu também já trabalhei no Itaú. Então, a fonte do dinheiro, tipo, esse é o meu dinheiro, tava na minha poupança. É o meu dinheiro. Ok, mas dependendo do volume, você tem que declarar de onde vem e pra onde mas vai. É a renda dela, né? Sim, é a minha renda. Ela ganhou o dinheiro, aí ela só queria usar um artifício pra mandar o dinheiro pro Brasil, mas o dinheiro vem do trabalho dela, não é isso? Sim, é dinheiro de poupança do Brasil que sempre tive. E como você entrou em contato com outras pessoas que tiveram o mesmo problema? A gente tem uma comunidade no Facebook de todos os brasileiros. A gente tem brasileiros em Perth, brasileiros em Sydney, em Brisbane. E quando a gente anunciou o caso, vários brasileiros começaram a mandar, falando, eu sofri o mesmo, tô na mesma situação, o que é que a gente pode fazer? E a gente chegou no rapaz porque quando a gente divulgou o nome da conta que a gente transferiu o dinheiro... Um rapaz que morava com ele viu o sobrenome, viu que era o mesmo sobrenome e mandou pra gente toda a documentação e tudo, endereço. Você viu que saiu um vídeo lá do... Recebi o vídeo, já não concordo. Tá no WhatsApp já aí, rolando aí do pessoal já aí. Que foi o vídeo da pessoa que trabalhava com ele, né? Parece que isso, foi lá. Isso, é o chefe dele. É, eu recebi, não concordo. Acho que, tipo, a agressão não vai dar em nada. Mas infelizmente aconteceu. O culpado não está mais aqui, já está no Brasil. As autoridades já estão tomando conta e agora, tipo, cabe a eles, não tem nada a ver mais com isso. Você sabe se os outros também receberam de volta ou só você? Sim, receberam. Todos? As 7 pessoas que estavam em contato comigo receberam, todos receberam. A esposa do rapaz, que também estava envolvida com o crime, entrou em contato com a gente e devolveu o dinheiro. Entendi. Foi uma... Então, alívio, né? Na parte financeira sim, mas na parte de fazer justiça a gente ainda tá brigando por isso. E você acha que fazer desse tipo vale a pena? Fazer desse tipo... esse tipo de transação, ao invés de fazer, por exemplo, com uma instituição regular... Como eu te falei, tipo... Isso já ajudou muito os brasileiros, sabe? Eu sei de caso de um rapaz que a filha realmente estava doente, estava precisando do dinheiro, e é uma maneira mais rápida de chegar, sabe? Porque uma transação entre países cai na conta no mesmo dia. Mais rápido e mais barato também, mas a maioria das pessoas preferem também por ser mais barato ou não? É só porque é mais rápido? É mais barato, mas... A diferença é muito pequena. A Oi Exchange, que é a nossa anunciante, eles têm a taxa, acho que é de 15 dólares para até 8 mil dólares de transferência. A questão não é financeira, é mais porque demora muito quando você precisa de dinheiro. Eu acredito que pelo risco que você corre, não vale a pena arriscar. Mas aí eu fico em conflito, porque se o policial fala que é legal, por que a galera posta como chocolate? O que pega? Na verdade, isso do chocolate eu também fui pesquisar, né? Porque começa todo aquele, por quê? Na verdade, foi um disse-me-disse que surgiu em uma comunidade brasileira. A gente tem várias comunidades brasileiras. E aí proibiram remédio, proibiram várias coisas. Era pílula anticoncepcional, não era? Isso. Inclusive o dólar. E daí, brasileiro criativo... De pirona. Colocou como chocolate e tal, e nunca deixou de... Sempre houve troca, nunca deixou. Se era chocolate ou se era dólar, sempre houve. Inclusive, quando trocaram o nome, quando falaram que era ilegal, uma das administradoras do grupo, ela falou que era ilegal. Inclusive, várias pessoas postaram, tipo, ali na Austrália, que falavam que eram 10 mil, várias coisas. Então, algumas informações desencontradas também, porque tem sempre as pessoas que falam, é legal, não, até 10 mil, ou não, é legal, é uma transação legal. E outras pessoas que colocam, não é ilegal. Eu, particularmente, vendo na comunidade, eu não cheguei a ver alguém, por exemplo, postando... Tiveram alguns links, mas alguns links de informação desencontrada, às vezes, na internet. Então, eu acredito que o chocolate ainda fica, né? Tem essa conotação, porque ainda é uma coisa muito... muito não é muito clara. As pessoas ainda têm uma certa dúvida se é ou não é, porque não teve algo... Não foi discutido, por exemplo, com um advogado ou alguém que realmente faz essas... E são dois países, a gente a também forma tem que essa vejo, A forma que eu vejo é o seguinte, pode até não ser ilegal, mas deve ser irregular. Exato. Porque tem que ter... Para a pessoa ter uma casa de câmbio, ela provavelmente tem uma regulamentação, tem uma licença, uma coisa toda assim... E aí a pessoa, quando faz diretamente com um amigo, ela tá passando, né, por trás disso aí. Mas, assim, ilegal já é já outros 500. É como citaram, se for assim, também trazer um tangue, um bono, um passatempo também é ilegal, porque... Não é consumo próprio, não é um produto, né? Não envolve... Mas o dinheiro também vai ser para consumo, tipo, a quantidade que foi... Não, é uma transação financeira e é diferente. Porque é aquela coisa, como que você faz a declaração, né, no imposto de renda entre E o lance dos 10 mil, se eu não me engano, é assim, se você estiver no Brasil, você pega 10 mil reais, bota no bolso e vem pra cá. Não. É com relação aqui, à Austrália, a trocar 10 mil aqui na Austrália em condição de pessoa física. Não, porque até onde eu sei, existem regras do sistema financeiro no Brasil e existem regras do sistema financeiro na Austrália. O dinheiro que circula entre contas tem que estar devidamente ok. Porque se ele não tiver... Devidamente ok. É, devidamente ok, porque isso pode ser considerado como lavagem de dinheiro ou como sonegação de imposto. Não, lavagem de dinheiro é totalmente, né, diferente. Depende de como ele é encarado. Ou do valor. Depende do valor também, né? Você não vai querer fazer lavagem de dinheiro com... Não, mas lavagem de dinheiro... Eu queria perguntar uma coisa, desculpa interromper. Porque envolve infração de imposto, lavagem de dinheiro. Eu queria saber como os policiais da Austrália receberam teu caso. Se eles te trataram bem, se eles te respeitaram ou se eles deram risada do que você está falando. Não, eles te trataram muito bem. Inclusive falaram que é um crime comum, né, de internet. E fizeram todo o relato, registraram tudo. Inclusive quando o rapaz foi pego em Sydney, eles me ligaram perguntando se era o mesmo caso. Então, assim, foi uma coisa que realmente eu fiquei bem impressionada, porque já estava no sistema, estava tudo interligado, e eles me ligaram com uma... Assim, foram super atenciosos para perguntar, é o mesmo caso, a gente está com um brasileiro aqui, o nome é esse, esse, esse, e o relato é parecido com o seu, a gente pode considerar o mesmo caso? E eu falei, sim, é esse, e eu estou por dentro do assunto, inclusive estou em contato com o pessoal de Sydney. Então, com relação à polícia australiana... Foi tudo assim, bem tranquilo. Certo. Só para deixar claro que lavagem de dinheiro é o seguinte: quando você tem uma atividade ilegal, ilegal, e aí você usa um artifício para tornar aquele dinheiro da atividade legal. Por exemplo, você vende droga, e aí você vai lá e grava um CD, bota para vender e você mesmo compra. Que aí você recebe o dinheiro da venda do CD, sim, sim, limpo, só que você pagou com dinheiro na mão. Isso envolve muito mais coisa, não é só isso, Marcos. Tem uma gama de pormenores envolvidas nisso aí. Então, assim, infração de impostos, conta, transação entre países sem as devidas taxas e tarifas pagas também está envolvido. Eu não estou falando em pequenos volumes, eu estou falando de grandes volumes. Uhum. Porque isso tem que ser justificado no Banco Central. Isso tem a que origem ser do dinheiro. A origem do dinheiro. Por que que veio, por que que saiu, da onde se saiu, para onde vai. Mas no caso não tem nada a ver, porque o dinheiro não falando, tem origem. É, não estou falando de valor, estou falando de valores expressivos. Uhum. Tá? Ok? Tem que ser relatado, tem que ser informado. E você, como gerente de banco, se você não der a informação correta, você pode ser envolvido. E pode, e esquema, é crime, e esquemas. Você perde o emprego, entendeu? Então, assim. Certo. Às vezes... Dandara, você. Vamos lá para a última, que já está no finalzinho. Sim. Você acha que essa forma de chamar de chocolate foi um jeitinho brasileiro? Você considera um jeitinho brasileiro que o pessoal criou para poder... Ah, com certeza, brasileiro é criativo. porque foi um jeitinho brasileiro porque eles achavam que era coisa errada. Ah. Não é, mas... Então, assim, vamos tentar burlar aqui. Agora assim. Que eu sei que é só chama de chocolate aqui em Perth, então, para mim ficou muito mais claro que foi uma coisa, assim, veio comunidade. De Melbourne. Eu acho que veio de Melbourne, veio de Melbourne o chocolate. Como eu entrei em várias comunidades, eu vejo o pessoal falando, ah, preciso de dólar, preciso de real. Eu falo, ah, por que imperfeito chocolate, sabe? Mas é, com certeza, brasileiro é criativo. Última e é pergunta. Por isso a gente se diverte. Oh. Certo, pessoal, a gente está chegando aqui no final do programa. Eu quero agradecer novamente a Esther. Muito obrigado pela sua presença. E você também, Dandara. Obrigada. Muito obrigado. Então, vou só relembrar aqui para vocês mandarem uma mensagem para a gente, que a gente vai botar no ar. E aí você vai concorrer a vários prêmios no dia 27 de dezembro, vão ser sorteados. E aí vai ter um monte de coisa, vai ter produto de beleza, vai ter pão de queijo, vai ter CD, um monte de coisa. Mais ainda, boa, liga. Então é isso aí, vamos lá no Facebook do Farofa, @FarofaWA, que você vai encontrar tudo lá. É isso aí, o programa de hoje terminou. Beleza! Maravilha! Então é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Beijo! Tchau. Beijo.